Tá ligado, né? É um malvadão. Meu bonde é pesado, o moleque é sagaz. Nós novinha a noite toda fica me pedindo bora. Minha noite toda fica me pedindo bora. Bota na minha xota devagar. Cuidado novinho pra não me machucar. Só bota com vontade porque eu sei que tu é sagaz. E a noite toda eu vou pedindo mais. E a noite toda eu vou pedindo mais. Bota na minha xota devagar. Cuidado novinho pra não me machucar. Porque eu sei que tu é sagaz. E a noite toda eu vou pedindo mais. E a noite toda eu vou pedindo mais. Tá ligado, né? É um malvadão. Meu bonde é pesado, o moleque é sagaz. Ai, novinha, toda fica me pedindo bora. Ai, novinha, a noite toda fica me pedindo bora. Bota na minha xota devagar. Cuidado novinho pra não me machucar. Só bota com vontade porque eu sei que tu é sagaz. E a noite toda eu vou pedindo mais. E a noite toda eu vou pedindo mais. Bota na minha xota devagar. Cuidado novinho pra não me machucar. Só bota com vontade porque eu sei que tu é sagaz. E a noite toda eu vou pedindo mais. E a noite toda eu vou pedindo mais. André CDs, o moral de Bicoara.